noite, Bilanglo Brasileira. Aos vivos, às vivas, es vives. O primeiro programa no portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Aqui a Laura Corcuera e a Silvia Nogueira falando para o bairro Bilanglo Brasileira. Esse bairro lindo! Onde moramos mais de 10 mil pessoas aqui na zona oeste de São Paulo, sudeste do Brasil. Hoje, 7 horas em ponto, 22 de agosto de 2020, muito número 2. Nossa, a gente foi tão pontual, né? Então, diremos aqui duas notícias comemorativas para começar, já que tem tanto número 2. A gente hoje quer comemorar que esta é a 10ª edição dos Aos Vivos, As Vivas, As Vives. Viva! Obrigado, ouvinte, que nos acompanha nessas 10 edições. Se você está chegando agora também, seja bem-vindo e coloca a tua voz no ar. 10 semanas de pandemia, de confinamento, e 10 programas. E luta, resistência e alegria, não, Lau? É isso. Segunda notícia. Qual é? A gente também está comemorando um apoio financeiro que a gente recebeu aqui na Associação Cultural Mundo Novo e que vai ajudar a gente a expandir, a trabalhar pela rádio e pelo condomínio cultural. É isso, a gente está bem feliz pelo apoio recebido e principalmente por seguir-nos cá com você que nos ouve e que a nossa razão de ser é isso, de assistir, de preparar esse momento de boa prosa para falar com você e também para te ouvir. E para comemorar a 10ª edição do Aos Vivos e o apoio recebido, a gente precisa de uma palavra nova, né? Você que anda acompanhando a gente aqui no Aos Vivos já sabe que a gente gosta muito de palavras, está colecionando palavras para o mundo novo. Palavras para o mundo novo. A gente tem vivido de soluções. Soluções. Instituímos o novo INDRA. O Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária. Mandamos os nossos cotobraços e abravelos aos ouvintes, sempre inspiradas por Manuel de Barros. Preferindo a função brincativa e não a explicativa da palavra. Isso. E hoje é um dia para a gente memorar com, para a gente guardar na memória, mas não sozinhos, na memória coletiva. Memorar com os ouvintes, os vizinhos, os amigos, os condôminos. A gente até acha que a palavra, do jeito que já é, implica o outro, a outra. Mas às vezes a gente esquece, por isso, trocar a ordem, dar uma bagunçada, talvez ajude a gente a lembrar que toda comemoração é coletiva. E que a gente sem o outro, a gente não existe. E nesta data tão importante, esta data para a gente memorar com você, a gente quer muito saber. O que, que você está achando dos programas até aqui? Será que você está aí na sua casa ouvindo, mas nunca enviou uma mensagem? Fala com a gente, manda um beijo, um cheiro, um abravelo para os seus amigos, manda a dica, sugestão, a tua música, a tua receita, o que você tiver vontade. Coloca a tua voz na rádio. Nosso SAP da Rádio TV Mundo Novo é o 99824709. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Mudando de assunto, tá frio, né, pessoal? Será que o inverno esqueceu que o mês dele já passou? A gente já está quase em setembro, já pensando em primavera. E será que ele quer memorar com a gente a chuva que andava tão sumida? O que, que será que aconteceu, hein, Lau? Será que queremos memorar com a neve inédita no Brasil, a chuva gelada, inédito, mudanças climáticas, tropicalismos alterados? Bom, né, pessoal, seguimos aí, humanidade, fabricando vírus, provocando alterações climáticas ou Você acha que a gente não tem nada a ver com isso? Conta aí pra gente, qual que é a tua opinião sobre o friozinho inesperado? Eu devo dizer que não fui eu quem traz a neve da Europa. A neve é uma coisa de mudança climática. A intensa massa de ar frio que chegou aqui no Brasil nesta semana está causando quedas bruscas de temperaturas. Chuvas. Granizos. Até mesmo neve em algumas regiões, né? O barulho da neve, já não sei. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a queda da temperatura está sendo sentida do sul ao norte do país. A população em situação de rua do estado, que ultrapassa 20 mil pessoas, é diretamente atingida durante invernos rigorosos e fenômenos como esses, em que as temperaturas despencam rapidamente. Por isso, para combater a massa polar, o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, está organizando uma campanha emergencial para a arrendação de cobertores e agasalhos que serão distribuídos. As doações podem ser entregues na rua Taquari, número 1100, no bairro da Moca, onde se localiza a paróquia São Miguel de Arcanjo. Aqui em São Paulo, se você tem agasalhos, cobertores para doar, mas não pode levar, procura organizar com vizinhas, vizinhas, um mutirão. Assim, uma ajuda a outra e a gente vai plantando mais amor por aí, né? Isso mesmo, em dois dias de frio intenso, pessoal, vale lembrar aqui uma notícia bem triste. Ao menos 4 pessoas em situação de rua morreram ontem em São Paulo. Então se reúne aí, reúne teus agasalhos, reúne teu cobertor. Esse padre, ele tem feito esse trabalho já há algum tempo e é um lugar que as pessoas podem entregar seus agasalhos sabendo que eles vão chegar à mão de quem precisa. É isso, é neste momento de pandemia, de colonial vírus, de Covid-19. Agora vamos a compartilhar com vocês, como nós fazemos todos os sábados, os últimos dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, a quantidade de pessoas que foram contaminadas já pelo colonial vírus no Brasil superou os 3 milhões e meio de pessoas nesta quinta-feira passada. E o total de mortes por causa da Covid-19 no país superou a 113 mil pessoas. Entre os povos originários, os dados de hoje da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, diz que são 27 mil casos confirmados, quase, mais de 700 mortos e 155 povos afetados pelo vírus, que na realidade significa mais da metade da população de povos originários contaminados. Nós aqui da Rádio TV Mundo Novo expressamos nossa solidariedade a todas as pessoas que perderam entes queridos nesta pandemia. E por que que é tão difícil prever o fim da pandemia no Brasil, Lau? Muitos fatores, né? Primeiro, talvez, é o desgoverno do inominável, mas vale lembrar que, sem isolamento, o Brasil poderia ultrapassar 7 milhões de casos da Covid em um mês. Segundo projeções da plataforma GeoCovid, se todas as medidas de distanciamento físico e mesmo do confinamento fossem canceladas hoje, em 30 dias, o número de infectados pelo coronavírus seria superior a 7 milhões de pessoas. O Brasil é o segundo país do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos, em números absolutos de morte e de pessoas infectadas. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, 64% dos falecimentos por causa do colonial vírus em todo o planeta foram registrados no continente americano e Brasil e os Estados Unidos estão liderando essa frente horrorosa. E aí, gente, por favor, lave as mãos, use a máscara, mantenha o distanciamento físico para não desperdigar, para não repartir, para não partilhar este vírus. Não espalhar por aí, né? Cuidar de si, cuidar de quem você ama. E agora, 22 de agosto de 2020, 7 horas 9 minutos. Nessa semana, provavelmente você, ouvinte, se chocou com uma notícia tão horrorosa do estupro, da violação da menina de 10 anos durante 4 anos que foi o gravidou do tio e reacendeu o debate sobre a legalização do direito do aborto. O aborto é um direito, mas no Brasil ainda não é reconhecido. As mulheres se mobilizaram essa semana no Recife contra as agressões de fanáticos contra a vulnerabilidade dos direitos à infância e direitos sexuais e reprodutivos. Hoje, no jornal da Rádio Brasil Atual, compartilharam uns dados escalofriantes. A cada hora, 4 crianças e adolescentes são violadas no Brasil. A cada dia, 6 crianças e adolescentes são vítimas do estupro e precisam abortar no Brasil, ou buscam abortar no Brasil. Por isso aqui hoje, queremos compartilhar com vocês alguns conceitos. Cultura da violação. O termo cultura da violação foi utilizado pela primeira vez na década de 70, pela chamada segunda onda do movimento feminista, e se aplicou à cultura contemporânea no seu conjunto. O estupro sistemático de mulheres e de crianças se mantém em todo o planeta. É uma agressão que a sociedade nega, oculta, subestima e mesmo hasta naturaliza. Desde hace 50 años, os movimentos feministas fazem um trabalho de sensibilização para educar a sociedade sobre a prevalência da violação, que não é um caso isolado, nem que acontece raramente. Não é um caso isolado, se chama patriarcado. O conceito de cultura da violação postula que a violação é comum e normal na cultura contemporânea e que se trata de uma manifestação extrema da misoginia e do sexismo da sociedade dominante, considerada heteropatriarcal. Assim que lembramos, recordamos que não é não e que nas práticas sexuais sempre, sempre, sempre deve haver consentimento. Para acabar com o estupro, é preciso uma transformação da sociedade. Desde tenra idade, né? Os meninos na escola, as meninas também. É uma coisa que a gente tem que aprender desde criança para não formar monstros. É, além do conceito da cultura da violação, também queríamos compartilhar as ideias, conceitos que são os direitos sexuais e reprodutivos, que são um conjunto de direitos que formam parte dos direitos humanos e que estão relacionados com a saúde. Os direitos sexuais, decidir se ser ou não sexualmente ativo ou ativa. Decidir como, quando e com quem ter relações afetivas e sexuais no marco do respeito e consentimento mútuos. Expressar livremente nossas emoções e nossa sexualidade, assim como a nossa orientação sexual. Desfrutar e decidir sobre o nosso corpo como da forma que a gente desejar. Receber respeito e, por sua integridade e não ser submetido a nenhum tipo de violência física, psicológica ou sexual. O direito à privacidade sexual é a decidir o que não queremos fazer com nosso corpo sem fazer-nos dano nem afetar os direitos sexuais de outras pessoas. Direito a viver em companheirismo, seja em casal, trio ou como você quiser. O direito ao casamento consentido. Não ser discriminado por nosso sexo, por nossa orientação sexual, por nossa identidade de gênero ou por qualquer outra causa. Acessar a serviços de saúde de qualidade nos que se tenha garantia a privacidade e confidencialidade e aonde não se patologize a forma de ser, viver e a sexualidade de ninguém. Você também tem direito a buscar, receber e partilhar informação em relação com a sexualidade de forma livre. Direitos reprodutivos, decidir se desejamos ou não ter filhos, filhas, filhas, quando, como, com quem, quantos. Não ser discriminada ou receber tratamentos desiguais por motivos de gravidez ou por ser mãe. Na escola, no trabalho, dentro da família, as adolescentes grávidas têm direito a seguir assistindo à escola onde elas estudavam antes da gravidez. Acessar serviços de saúde e atenção médica que garantizem, e agora? Agora eu fiquei no portunhol seu ar, que garantam uma maternidade segura. Você é muito selvagem, também temos direito a ser selvagens e a nos confundir. Isso. Direito ao aborto. A gente pare, nós decidimos. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Aborto libre e gratuito. É uma consigna do movimento feminista desde há mais de 40 anos. É parte de um direito reprodutivo que tem que ver com estar protegidas da gravidez forçada, da esterilização e do aborto por imposição, obrigação, opressão, coação, qualquer outro tratamento degradante e violento em relação com a reprodução. Receber informações e educação para garantir a autonomia reprodutiva e a planificação familiar, garantindo confidencialidade e privacidade, especialmente às IES e os adolescentes. E, finalmente, ter acesso a métodos e ou procedimentos de fertilização em caso de requerir ajuda para conseguir uma gravidez desejada. Isso tudo é um manifesto que poderia ser uma constituição para nós consultar sobre todos os direitos sexuais e reprodutivos que todas as pessoas do planeta Terra têm ou deveriam ter. Isso. E é uma coisa que a gente precisa conversar sempre, né, pessoal? Porque toda pessoa que nasce tem o direito de saber, de ser livre e de exercer a sua sexualidade da maneira que ela achar mais adequada e sempre respeitando o outro. O que você acha disso? Liga aqui, conta pra gente. Vamos conversar sobre esse assunto tão importante. Esta semana, a Bruna Rocha, que é jornalista pesquisadora em Alma Preta, falou que no cenário da desigualdade social do Brasil, a criminalização do aborto dialoga diretamente com a criminalização da pobreza, porque a realidade é que o aborto é uma prática que nunca deixou de existir clandestinamente. Entretanto, as condições nas quais o procedimento é realizado, mesmo na ilegalidade, são determinadas sobretudo pela posição econômica das mulheres. Rocha lembra também que classe tem cor. A população negra é também a população mais pobre. E nessa realidade, a juventude encontra-se nas situações mais precarizadas de trabalho e de subsistência. Sendo assim, são as mulheres negras e jovens que mais morrem por aborto inseguro no país. Então vamos pensar, né, gente, um pouquinho. Além de sofrer a violência por um abuso, né? Um caso que você não quer, você ainda acaba tendo um fruto dessa relação que você não quis e você acaba sendo impedida ou criminalizada, inclusive sentindo culpada se você decidir não ter aquele filho, né? Então, quando a gente olha de fora e a gente vê as pessoas agirem com uma certa moralidade, acusando e culpando a pessoa de decidir o que ela vai fazer com o seu próprio corpo, procura se colocar no lugar dessa mulher. Imagina se isso acontecesse com você. Agora imagina uma coisa assim mais triste, mais grave, se isso acontece com a sua filha, com uma criança que, se tiver um filho com uma idade ainda tão jovem, ela mesma pode perder a própria vida, porque o corpo dela, com 10 anos de idade, ainda não está totalmente preparado para ser mãe. E imagina se a gente fica aí brigando por legalizar ou não legalizar, fica só na casca dessa discussão tão difícil e tão importante, falando o que a gente acha que tem que acontecer com a outra pessoa, quando, na verdade, essa pessoa precisa de apoio. E num país onde isso pode não ser legalizado para todas as mulheres que decidem assim para a sua vida, você ainda tem que sofrer risco de morte em clínicas clandestinas e despreparadas, além de ter que ali enfrentar uma violência da sociedade e uma culpa interna e um problema psicológico, às vezes, muito sério. Uma violência que está basada na cultura da violação. Patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. genocidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba. Violador e você, um violador em tu caminho. Foi a performance que o coletivo Las Tesis de Chile realizaram no Dia contra a Violência hacia as Mulheres, no centro de Santiago de Chile, 25 de novembro de 2019. O registro e a edição foi de Nosotras Audiovisuales, como o registro do coletivo Registro Callejero. Esta performance foi viralizada, replicada por todo o planeta, depois, durante todo o começo de 2020. Aqui, toda uma obrigada para o coletivo Las Tesis de Santiago de Chile. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vizinhança da Vila Anglo-Brasileira. O que você acha sobre o que a gente conversou aqui até agora? Bom, a gente vai falar um pouquinho da Vila Anglo também. A Fran trouxe pra gente uma comida deliciosa pra Juju e pra Lau, suponho. Ah, sim, também talvez pra Kikondô, né? A Cláudia gostou muito do Último Aos Vivos. Obrigada, Cláudia. Espero que você siga aí acompanhando. A gente adora a sua companhia. A Maria da Penha tem falado com as suas amigas moradoras aqui da Vila Anglo sobre a Rádio TV Mundo Novo. A Sandra, da Bica da Pedra, é uma grande follower. Follower. Então avisa as amigas. E segue com a gente, esse programa só existe porque você está aí do outro lado, acompanhando, vem com a gente. Temos aí mais uns 40 minutos pela frente de papo bom e a gente espera a tua ligação. O que está acontecendo aqui? Porque as notícias são os feitos que a gente conta. Você quer contar-nos o que está acontecendo na sua rua aqui na Vila Anglo? Liga para nós aqui na Rádio TV Mundo Novo, a um número que agora eu não lembro e vou buscar para vocês, mientras falo e continuo assim como o 99-8247-909. Isso mesmo, 99-8247-909. E no Condô Cultural? Aqui tem algumas notícias, né, que vamos compartilhar com vocês aí. Se você precisa vir ao Condô, fale com algum dos moradores aqui da casa, que agora está bastante gente confinada junto, e lê os protocolos de segurança sanitária que a gente criou aqui para o espaço. O espaço, como centro artístico, continua fechado ao público. É isso, gente. Se você precisa vir aqui ao condô, fale com alguma das moradoras antes de vir. E assim você compreende os protocolos de segurança sanitária que aqui está tendo a gente. E como a gente comunicou antes, né? No número 2 ali do programa, a gente recebeu um apoio financeiro. E a programação da Rádio TV Mundo Novo agora vai ser ampliada. Parabéns! Acompanha. Hoje teve Farrapos Records Especial. Os farrapienses. Sim, foi um programa lindo, longo, né? Nossa, foi uma maratona super especial, Farrapos Records. Foi com o Max Russar, o Greg Guirado, a Uni Nalin, a Marina Salles, o Jean. Parabéns, galera. Parabéns. Queremos mais farrapo. Uma delícia escutar vocês na rádio. Hoje também a Jonaia, a companheira Jonaia, entrevistou nos imaginários ao produtor cultural Gil Marçal. Você pode assistir outra vez no canal do YouTube do Condô Cultural. O Jardim das Delícias também recebeu financiamento para ser construído no lugar da horta atual. Assim que é toda uma programação, uma surpresa para os próximos meses. E amanhã a gente tem Café Caipira. Se você ainda não fez seu pedido, liga para a gente, pede seu delivery. O café da manhã é entregado na sua casa, com as delícias da Tabata e da Jéssica Arjuna. E também na próxima quinta-feira, lembrar que vai ter a quinta questão com a companheira Gisa Rocha e com o companheiro Mauro Schneider para fazer uma próxima entrevista, a quinta-feira, 27 de agosto. Isso. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Angolano radicado em Portugal, talvez muitos de vocês já conheçam. Walter Hugo Mãe, além de escritor, é editor, artista plástico, apresentador de televisão e cantor. A gente escolheu hoje uma poesia curtinha dele para falar sobre amor, porque a gente entende que é uma coisa tão necessária, né? E nesses momentos, às vezes, a gente está tão dentro das nossas casas, às vezes mais irritados, às vezes tantas notícias loucas do mundo e a gente sem saber o que fazer com tudo isso. Mas tem um ingrediente que é sempre bem-vindo, né, gente? E pode parecer piegas, então hoje seremos piegas e falaremos sobre o amor na voz do Walter Hugo Mãe. O poema chama-se Poema sobre o Amor Eterno. Inventaram um amor eterno, trouxeram-no em braços para o meio das pessoas e ali ficou, à espera que lhe falassem. Mas ninguém entendeu a necessidade de sedução. Pouco a pouco, as pessoas voltaram para casa convictas de que seria falso alarme e o amor eterno tombou no chão. Não estava desesperado, nada do que é eterno tem pressa. Estava só muito surpreso. Um dia, do outro lado da vida, trouxeram um animal de 200 metros e 1000 bocas e, por ocupar muito espaço, o amor eterno deslizou para fora da praça. Ficou muito discreto, pouco sujo. Foi quando um louco o viu e acreditou nas suas intenções, carregou-o para dentro do seu coração, fugindo no exato momento em que um animal de 200 metros e 1000 bocas se preparava para devorá-lo. Poema sobre el amor eterno. Inventaron un amor eterno. Lo trajeron en brazos al medio de las personas y ahí se quedó, a la espera de que le hablaran. Pero nadie entendió la necesidad de seducción. Poco a poco, la gente volvió a casa convencida de que era una falsa alarma, y el amor eterno se cayó al suelo. No estaba desesperado. Nada que es eterno tiene prisa. Estaba solo sorprendido. Un día, al otro lado de la vida, trajeron un animal de 200 metros y 1000 bocas, y por ocupar mucho espacio, el amor eterno se deslizó hacia fuera de la plaza. Se quedó muy discreto, algo sucio. Fue cuando un loco lo vio

500 anos depois, 2020, século 21, tudo igual. Bem-vindos ao Brasil colonial. Precisamos de nós mesmos, essa é a questão. Todo gigante, meus irmãos, descrevam com perfeição. Então, gostarmos de nós, brigarmos por nós. Acreditarmos mais em nós, independente do que os outros façam. Tenho orgulho de mim, um rapper em ação. Nós somos negros, sim, de sangue e coração. Mano, coruja de justiça é o que nos motiva. A minha, a sua, a nossa voz ativa. A primeira vez que ouvi esse som foi em 1998, eu tinha 4 anos de idade. Tá ligado? 4 anos de idade. 23 anos depois estou no estúdio regravando esse clássico. Obrigado, Racionais. Obrigado pela sua obra. Obrigado por tudo que fez para o nosso povo. Muito amor e respeito. Nunca vai esquecer, falecido neném. Tava no carro. Aí deu o disco pra mim pro meu primo Pedro. Um tempo depois, voz ativa. Tinha 7 anos, 8 anos de idade. Fiquei louco, né? Aí tô aí hoje. Fogo nos rasgos. E essas paradas aí. A nossa voz ativa. Aí, malandro. Sabe aquele dia que te convidam pra viver mais, pra se amar mais, pra saber quem você é? Foi isso que aconteceu comigo quando vi voz ativa. Sou Racionais onde for, moro. Jonga, Coruja BC1, KLG, DJ Will, que fina flor do amor. Tamo junto, muito obrigado. E aí nós ouvimos Voz Ativa, do ano 1992, um clássico dos Racionais MCs. Voz Ativa foi lançada ontem, 21 de agosto, pela produtora Sindicato Paralelo, com um videoclip muito especial dirigido pelo João Weiner, Maílson Soares e Ricardo Souza. Cantam Dexter, Jonga, Coruja BC1, KLJ e DJ Will. Ou seja, pessoal, estamos ouvindo aí em primeiríssima mão. E com nós hoje temos um grandíssimo artista que vai estar aqui falando um ratinho. É o Jairo Pereira, multiartista, poeta, ativista. Estamos todos muitíssimo felizes de receber o Jairo aqui nessa rádio experimental, no primeiro programa do Planeta Terra, em Portunhol Soares. Jairo hoje vai ser entrevistado, ele vai conversar com a Juju Notari. A gente dessa vez vai fazer um pouco diferente, mas a gente está muito feliz de receber o Jairo aqui. Jairo, você escuta a gente? Será que você já está por aí? Buenas noches. Boa noite. Estamos escutando? Boa noite. Boa noite, companheiro. Bem-vindo. Que alegria. Que recepção, hein? Botaram em voz ativa. Já pra eu entrar desse jeito, pelo amor, que coisa, que honra. Jairo Pereira, aqui é a Ju Notari, tudo bem? Juliana Notari, e aí? Eu queria começar essa conversa falando pra você. É tempo de firmar a união, botar fé no afeto, afetando a estrutura, lapidar a escultura, entalhando a seu jeito, retirando deste jeito aquilo que não é legal? É, a vida é um presente bonito, é rede feita para balançar. É uma espécie de rito, dá sentido ao que se sente nesse quadro transparente de paisagens incomuns. Não tinha como eu não começar essa conversa, porque não é uma entrevista, eu tô bem nervosa, saiba. Eu também, Ju. Porque a gente se conhece muito e eu escrevi várias perguntas e no final... Jairo, você tá aí? Reconectando. Será que ligamos de novo? Será que a tecnologia tem uma emoção também? Ela estava palpitando a emoção histórica de falar da fala entre a Juliana Notari e o Jairo Pereira, que está morando, fazendo confinamento com a sua família em Suzano. E talvez a tecnologia sinta uma onda de força. Vamos a ligar. Será que esse botão eu aperto? Você ouvinte que não está tá olhando. Acho que não. Não? Vamos saber. Talvez foi a bateria do Jairo. Talvez outra coisa da tecnologia. O Jairo Pereira é um grande ativista. É, ele faz muitas coisas. Mas está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. É isso. O Jairo Pereira é um grande artista, mas não conectou o seu celular com uma bateria, talvez. Vamos tentar ligar para ele de outra maneira. E aí, vamos ouvir, mientras, uma canção muito linda. Boa. Do Jairo, que é A Bebê, que é um dos seus discos. Ele fez parte também de uma banda que é a Láfia. Mas esta que vocês vão ouvir agora é uma canção composta por ele, cantada com um coro de companheiras, A Bebê. Quando me olho no espelho, me vejo bonita. A coisa mais rica, pintei os cabelos, estou namorando essa figura, estou de bem com essa criatura, que acho gostosa, e é tão seduzente, dos pés à cabeça, me deixa contente. E aí nós ouvimos uma super canção, A Bebê, de Jair Pereira, que está conosco agora sim, né? Agora sim. Agora eu tô. Eba! Você, então, foi tanta emoção, né, Jairo, que a tecnologia... Gente, foi muita emoção! Então, querido, depois dessa introdução aí com paisagens incomuns, eu queria... Pensei em várias perguntas, né? Porque eu já a gente se conhece bastante. Mas hoje, especialmente, eu queria que você falasse, Jairo, sobre a masculinidade. Opa! Por quê? Porque hoje a gente começou o programa aqui falando sobre toda essa cultura da violação que a gente vive, né? no Brasil e no mundo, e especialmente essa semana, com tudo o que aconteceu. Então, você, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Jairo. O que você acha? Entendi. A masculinidade. É muito louco porque é tão profundo, né? Eu acho que hoje falar de masculinidade, a gente está falando de uma masculinidade que ela... Algumas pessoas falam tóxica, algumas pessoas falam várias coisas sobre, outras pessoas defendem, mas eu acho que dentro de um sistema patriarcal, que é esse que a gente vive, a gente recebeu uma deseducação humana, que é essa que prejudica a todos nós, né? Prejudica homens, prejudica mulheres, mulheres principalmente. E eu acho que falar de masculinidade, eu falo um pouco, eu acho que de mim, da minha criação, da minha vida, que eu acho que todos os estímulos que nós homens recebemos, né, desde pequeno, e por anos e anos, ela está muito ligada a uma cultura bélica, a uma cultura de enfrentamento, mas não no melhor sentido da palavra. É uma cultura de competição e uma cultura de propriedade, de posses e propriedades, né? Então, aqui, falar de masculinidade, para mim, é falar da masculinidade vigente, que é uma masculinidade com um padrão totalmente eurocêntrico, que é um padrão que, tipo, quando vai pensar masculinidade, virilidade, a primeira imagem que vem ou é daquelas estátuas gregas, que são homens brancos, né? Daquela parte, ou a gente vai pensar os espartanos, ou a gente vai pensar nos grandes soldados e essas coisas todas que moldaram muito parte do imaginário do que é ser homem, do que é ser o masculino, do agressivo, do protetor, do tudo isso. Mas eu sou um homem negro, né? E eu fui submetido, assim como tantos outros da minha raça, fomos submetidos a essa cultura europeia do que deveria ser homem, imagética, de um ideal de homem, o qual a gente não se encaixa, né? Mas a gente mesmo assim precisa se encaixar. Então a gente vive numa miscelânea de como eu posso dizer, de confusões absurdas que vão resultar nos piores tipos de violência, abandono, vários tipos de abuso. Tô me enrolando aqui, Ju, porque eu tô um pouco nervoso com você que tá me entrevistando. Então... Não, é que essa pergunta, ela... É uma pergunta, né? É uma pergunta, não. É assim, é uma provocação, porque eu acho que a gente, nesse mundo, né, atual e tão estranho que a gente vive nesse momento, e muitos temas, muitas lives, né? E eu fiquei matutando qual seria o enfoque contigo, porque como você é um multiartista e uma pessoa que se comunica muito bem pelas redes e por esses meios, eu sou bem analógica, você sabe, né? Sim. E aí eu fiquei pensando que a parte do que a gente tem vivido, que a gente tem chamado aqui na rádio de colonial vírus, que tem a ver com essa postura masculina vigente, né? E eu acredito, te conhecendo, que você tem trabalhado bastante isso. E eu não sei, existe alguma forma de falar, alguma fórmula para jovens, principalmente, jovens homens, né? Que se reconhecem como homens, né? Cara, de mudar alguma coisa, começar a mudar. Eu acho que, assim, pensando assim, que é mais ou menos sobre isso que eu estava dizendo, que o nosso referencial todo, ele é da sociedade por completo, mas como nós homens a gente vai buscar referência nos vencedores, a gente vai buscar referência nos maiores e mais não sei o que lá, a gente acaba vendando os olhos para o mundo e cada vez mais... É o que a gente está vivendo, né? Por exemplo, a gente tem um presidente que fala que não importa o Covid porque ele é atleta. Isso daí é nada mais é do que o reflexo da nossa sociedade do que é a masculinidade. O Porque se a gente sabe que vários homens morrem por problemas porque não vão no médico, vários homens têm vários tipos de problema exatamente por querer ostentar uma figura de força, de poder, de uma nobreza que ela não precisa passar por nenhuma instância, porque por si só ela já é aprovada e segue e vai. Eu acho que isso daí é um reflexo que a gente está vivendo, né? O Bolsonaro, né, é aquele cara que ele vem levantar a bandeira da hipermasculinidade tóxica. Por isso que muitos homens concordam com ele, né? Agora, eu acho que o antídoto... Sim, o antídoto, é isso. O antídoto. É o afeto, Jairo. É a poesia, é a arte. Eu posso falar que pode ser a poesia, pode ser a arte, pode ser... Mas eu acho que um dos principais antídotos, pelo menos para mim, vem funcionando muito, eu acho que é refazer o percurso. E como que é refazer o percurso? É começar a consumir mais referências femininas, querer entender o que, que as mulheres estão falando sobre as suas existências, sobre o que essa masculinidade vem causando. Né? A gente começar a consumir mais os pensamentos críticos, os pensamentos poéticos, os pensamentos... Porque aí a gente começa, a gente se permite a fazer autorreflexões. Porque é a mesma coisa que eu falo da questão racial. A gente vive num país, que é o Brasil, que 99% das pessoas acreditam, dizem que tem o racismo, mas 99% das pessoas dizem que não são racistas. Então, o que tem que mudar é as pessoas começarem a se enxergar racistas, começarem a entender o que é racismo a partir de si. O machismo é a mesma coisa. Nós, homens, a gente precisamos começar a entender o que é o machismo da gente e olhar para trás, principalmente, isso daí gera dor. Quando você começa a abrir a janela da consciência, por que muita gente não quer olhar para a questão? Porque vai se olhar no lugar do opressor. Ninguém quer se ver no lugar do opressor. Mas a lucidez é um caminho sem volta, né, Jairo? A lucidez é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, né? Uma vez abriu a portinha, portinhola, vai deixar a luz entrar. Sim. Às vezes demora, né? Você abre só um pouquinho, ai, tá fuscando o olho, mas não para. Continua. E, Jairo, como que você tá vivendo, assim, se você puder contar pra gente brevemente, como que você vive esses 6 meses, que a gente já foi pro 6º mês, dessa pandemia, né? Que é bem complexa aqui nessa parte do mundo. Ai, gente, eu acho que existem várias instâncias de vida, né? Existe a vida no âmbito físico, né? Existe a vida no âmbito espiritual, psicológico. Eu posso dizer que, tipo, no âmbito físico, às vezes eu já era, tipo, mano, já era, como eu posso dizer, sedentário. Aí me pegou, eu falei assim, vou entrar nessa... Rolou isolamento... Eu vou começar a fazer exercício, vou fazer tudo que eu não fiz. E ó, chegou hoje, continuo não fazendo. Quer dizer, isso daí vai acarretando um monte de coisa no meu corpo físico. Já tive de coluna travada, coisa que eu não tinha tido ainda, fortemente. Então, no âmbito físico, meu corpo ele começa a sentir os efeitos desse isolamento. E eu começo a ver isso. Opa, quero mudar. No âmbito psicológico, gente, é um negócio muito louco, porque é uma pandemia que ela veio com kit, né? Pelo menos para nós brasileiros, a gente não dá para falar que é só uma pandemia, né? Sim. É um pandemônio, né? É uma instância de saúde, uma instância política, é tudo ao mesmo tempo acontecendo, isso afetando completamente. Eu já, nossa, é uma luta diária para eu não cair. Né? É uma luta diária para eu não cair, para eu sempre saber que, de uma visão mais ampla, que o mundo é uma grande ilusão e que que é uma grande ilusão e que eu preciso, no âmbito psicológico e espiritual, né, gente? Que eu preciso transcender isso para que eu não caia, para que eu não desista, porque eu dependo de mim, minhas filhas dependem de mim, né? Então, abrir o olho com lucidez é um esforço, é uma luta diária. Trabalho, pelo amor de Deus, sou artista, velho. Eu não consegui escolher nada que não fosse arte para fazer. Ele é artista e médico. Ele é artista e... Não, artista... E artista. É multimídia, né? Eu boto esse nome, multimídia, pra ficar chique. Mas é o quê? É um artista sobrevivente, que faz das tripas ao coração pra tentar sobreviver a isso. Sim. Mas é ao mesmo, na mesma medida que existe dificuldades muito grandes de lidar com esse todo, porque, né, nós somos artistas que vivemos o nosso tempo de forma, eu acredito, eu posso dizer isso, de forma consciente. Então a gente sabe o que está acontecendo. Agora, nesse momento, as pessoas estão fora o Covid, fora a necropolítica, as pessoas estão morrendo de frio na rua. Então tudo isso abala a gente, né? Agora, no lance criativo, eu tenho que ser sincero, tipo, eu sou uma pessoa compulsiva, eu escrevo, né? Você sabe, Ju, escrevo, não paro de escrever. No isolamento eu parei de escrever, é bem pouco que eu escrevo, é tipo, eu fiquei espantado. Mas assim que eu não conseguia escrever, eu comecei a pintar, coisa que eu não fazia. E tô fazendo todo dia. E que pinturas, né? Gente, entra no Instagram do Jairo, Jairo Pereira Oficial, que tem também uma galeria com as pinturas dele, maravilhosas, estão à venda. Consuma arte, gente, é importante. Consuma arte, Jairo, as meninas estão aqui falando que meu tempo está acabando e elas não entendem que essa entrevista tinha que durar 2 horas, não 10 minutos. 2 horas. Não, mas a gente está tendo um prazer assim gigantesco de escutar você. É que o programa vai até as 8 e a gente ainda tem um chãozinho. Nós queríamos perguntar para você. Acho que a gente até pode também marcar uma nova entrevista mais pra frente, se você topar, claro, porque tá sendo maravilhoso te ouvir. Jairo, a última coisa, você já foi morador da Vila Anglo-Brasileira, você era meu vizinho, né? E eu queria que você mandasse uma mensagem, se você puder, principalmente para as mulheres, que são as nossas ouvintes, né? Uhum. As mulheres aqui do bairro, grandes guerreiras, se você tem alguma mensagem para elas, se você puder. E até daqui a pouco, querido. Muito obrigada pelas suas palavras e a gente se vê. Ah, muito obrigado. Gente, mulheres, a parada é o seguinte... O maior sinal de fraqueza de um ser humano é quando ele impõe a força sobre aquilo que ele é para tentar convencer as pessoas da sua razão. Nós, homens, fazemos isso, porque o patriarcado ensinou que a gente deve fazer isso. Essa é a nossa maior fraqueza. A maior força, eu acho que, humana e de vocês, é conseguir superar isso e mostrar quem vocês são para longe da sombra que o machismo causa. Então, continuem brilhando, mostrando a força, mostrando, fazendo e acontecendo, independente do que qualquer homem fale. Acredita em você e vai. Obrigada, Jairo. Um beijo. É nóis. Beijo grande. Até mais, Jairo. Beijo. Ao Eté. Jairo Pereira, artista, ativista e um grande companheiro. Rádio TV Mundo. Eleições 2020. Vamos que vamos. As eleições no Brasil acontecem com datas de diferença de uma para outra dos exatos cargos, com 4 anos de intervalo, porém a cada 2 anos são feitas novas eleições em todo o Brasil. E no caso de 2020, serão levados até as urnas apenas os candidatos para os cargos de vereadoras e prefeitas municipais. Devido à pandemia do colonial vírus, as datas das eleições de 2020 previstas inicialmente para setembro foram adiadas para acontecer no mês de novembro. O primeiro turno vai ocorrer no dia 15 de novembro, normalmente, enquanto o segundo turno está previsto para ocorrer no dia 29 de novembro. Fiquem atentos e prestem atenção nessa notícia, que vale muito a pena a gente acompanhar. O mandato coletivo, o Jaraguá é Guarani. Para a gente memorar com você, vizinha, vizinho, você que está de olho e se importa com a sua cidade, com o lugar onde você vive. O mandato coletivo é uma pré-candidatura das mulheres indígenas da Tei Jaraguá. Em mandato coletivo. Em mandato coletivo. Vamos fazer ao mesmo tempo. Em mandato coletivo, mulheres indígenas se reúnem para lançar uma pré-candidatura para concorrer a uma das 55 cadeiras para vereadora do Estado de São Paulo, apresentando um projeto atual, diferenciado e inclusivo. Da chapa da pré-candidatura participam Patrícia de Atiucá, Sônia Barbosa, Tamikuã Tihi. Um beijo para Patrícia, para Sônia, para Tamikuã. E a pré-candidatura, ela teve o apoio nessa semana do Guilherme Boulos, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Ele gravou um vídeo em apoio a essa chapa coletiva. E, gente, é um movimento muito bonito e diferenciado e muito inclusivo, né? Uma chapa para uma vaga só, da qual participam três mulheres e muita gente por trás. Então, não é só uma cabeça, né? São várias cabeças compondo uma ideia mais coletiva. É isso. É hoje, 22 de agosto de 2020, agora quando são as 8:01, antes de terminar nosso décimo programa, vamos a compartilhar também que setembro está chegando e logo vem a primavera com uma bela notícia florescente. Essa notícia é bonita, né, Lau? Muito. São pesquisadores de duas universidades que lideraram uma pesquisa que descobriu uma nova e rara espécie de planta do gênero Lípia, da família Verbenácea. O artigo foi publicado no dia 5 de agosto em uma edição virtual da revista científica Phytotaxa. A nova espécie foi batizada de Lípia krenakiana, em homenagem ao líder indígena e pensador Ayrton Krenak. Professor honoris causa pela UFJF. Se você não conhece o Ayrton Krenak, é importante você buscar aí no seu Google, no seu DuckDuckGo. A Lau está me ensinando a ser cada vez mais tecnológica e menos boba na tecnologia. Então procure aí no seu DuckDuckGo ou no seu Google, onde for. Se você não conhece esse pensador tão importante, esse líder indígena Krenak, que tem falado em todo mundo, né? Ele não é conhecido só no Brasil. Lá na Espanha conhecem ele, Lau? Não. Nós já falamos aqui em outros programas, porque o Ayrton Krenak está publicando um novo livro. Foi ele que escreveu Ideias para Adiar o Fim do Mundo. As pessoas podem... O último livro, acho que A Vida Não é Útil, alguma coisa assim, é né? Isso, sim. Acho que as pessoas podem fazer download gratuito. Procura aí na internet. Assim que hoje é a nossa homenagem à Lípia krenakiana, que é um pequeno subarbusto aromático com flores rosas reunidas em pequenas inflorescências que desenvolvem um sistema subterrâneo que as protege do fogo. Esse é o hábitat natural. Os campos rupestres estão aí. A ironia de tudo isso, essa flor recém-descoberta já está em perigo de extinção. Nossa. E aqui vamos a começar o final do programa. Começar o final. Isso é uma figura literária, não? Vamos a começar o final. Nossas fontes informativas foram a Bairro de Bilangue Brasileira, Geocovid, CONAS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema Unitário de Saúde, Observatório Fiocruz Covid-19, Brasil de Fato, Infogripe, Alma Preta, Rádio Brasil Atual, A Folha de São Paulo. E agora, estivemos aqui a Juju Notari, Greg Irado, Marina Salles, Laura Corcoeira e eu, no maior prazer na companhia aí de vocês, durante essa 1 hora e 4 minutos até aqui, né? Aqui. Nos vemos no próximo sábado, gente. Obrigado a todo mundo. Auete, lá um prazer auete, sempre estar aqui. Deixamos vocês como os guardões da floresta, Vera MC Fitz e Jason Tupin, Pedro Caraí, os guardiões da floresta. Boa noite, gente. Boa noite, Anglo Brasileira. Até o próximo. Muito amor. Por favor. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.